Aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, aqui é louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Acredito no que nunca vi, o que nunca senti, o que não tá aqui. É louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Vem na moral pra ver o que é bom, e assim curtir tudo com amor. É normal, não é mal, então irmão corre. Hoje mesmo eu vim, na moral se move. A galera dança para frente, olhe bem aqui o que vou fazer. Sim, joga a mão pro alto, quero ver você dançando hip hop até o dia amanhecer. Exatamente o latino-americano. O planeta quer ficar do meu lado. Então levante as mãos para o céu, dançando sempre como faz. Eu quero ver se é bom, se tem um dom. Muita gente pode ser todo planeta, máquina de luz. Não há como se esconder, então jogue a mão pra cima. Colega, vou te dizer que horror. Não queria, não podia dançar no show. Sei que ser blue é muito louco. Cê precisa ver, então vem correndo para cá. O planeta, o som da minha voz enlouquecendo o planeta. O planeta, o planeta, o som da minha voz enlouquecendo o planeta. Quero ver você dança, dança. Dançando também, assim irmão pode crer. Escorregando o pé, rachando o break, sabe como é. Assim vou na moral, dançando hip hop não me sinto mal. Quero ver quem é que faz igual, a não ser que dance comigo. E somente assim a festa fica bonita, só com você. O DJ saiu do palco e foi dançar com a moçada. Os caras da quebrada pra não zoar. Os caras do compasso, um, dois, marcava o pedal. Uau, uau, quem faz hoje igual? Vê aí no meio se encontra alguém que também dança bem, quebra como ninguém. Me correndo até aqui, dançando no tempo. Muito louco, tipo Blue, cadê o movimento?